estimados ouvintes, estimados e amigos, estimados e estimadas. Já me estragou a entrada, faz favor de chegar um bocadinho para aí. Amigos com estima, deem serem estimados, porque têm estima da nossa parte, são estimados da nossa parte. Ouvintes porque ouvem, ouvem a nós e a muitos outros aspectos da vida e da morte e desta passagem efêmera para o universo. April, April, abril, abril, abril, vem de um latim, abril, abrem, as flores abrem, iniciou-se abril no safo, apenas há 3 dias. E hoje, o quarto dia do mês 4, curiosa esta coincidência, não consideram? Quarto dia do mês 4 de 2017, depois de Cristo, dizem. Estamos nós aqui, os 4. Portanto, eu, Nuno Miguel, Carlos Bonaparte, Joaquim Pereira e o Ricardo. O Ricardo, que se ausentou durante uns minutos, não sabemos quantos, mas neste momento está fora do estúdio, pode ser que regresse já depois do programa de terminar. Por isso, para já, estamos aqui os 3, ao dia 4 do mês 4, para a emissão 186 de Conversas Aleatórias, o programa mais belo que existe na antena web, quando não há mais nenhum. Nesta terça-feira, 4 de Abril, convido a voz boníssima, belérrima e chiquérrima do Carlos Bonaparte para entrar em ação. Isto quer dizer para falar para os nossos ouvintes e para nós. Caros ouvintes, muito boa noite. Já agora, Nuno, sabes quantas edições faltam para a número 190? 4. É verdade. Muito curioso. É verdade, muito curioso. Acrescenta e fica uma trilogia de coincidências com o número 4. É verdade. Sabes, sabes quantos títulos é que o Benfica pode somar este ano de forma consecutiva? No hockey patins serão alguns. No futebol poderão ser 4. Ah! Consecutivos. Consecutivos. O Carlos referiu a essa palavra. Não falhou. No ouvir-me estava cá, tinha ido à casa de banho. Ah! Ah! Este continua facilmente. Já agora, e sabes há quantas semanas é que temos o novo genérico e não falamos dele? Não são 4. Acho que é a terceira emissão. Mas são 3. Para a semana já são 4. Mas agora estamos a falar. Agora estamos a referir os acordes nóvicos. Novos. A sequência nova de música, melodia, belérrima também, que inicia este programa Conversão Leitores, após mais de 4 anos, cerca de 4 anos e meio. Sempre com a mesma canção, introdutória e finalizatória. Conversas aleatórias. Agora perdeu-se a voz mais bonita deste programa, mas ganhou-se uma música nova a abrir e a fechar o Conversas Aleatórias. Voz essa que é do não menos brilhante, lúcido e ainda capaz Joaquim Pereira, que entra agora no programa. Eu já entrei à casa, à porta. E já estou sentado. Não, tinha ido à casa do banho. Isso, já vim e sentei-me. Ah, pois, não tinha visto. Ora, para não contrariar estes fulaninhos que estão aqui à minha esquerda... Que nem conhece lá nenhum, eu digo. Eu, conhecê-los e mal. Desejo a todos uma boa tarde, boa noite, um bom dia, conforme a hora que nos ouvirem. E que não metam muita água, porque estamos já no verão. Reparem só, amigos e estimados ouvintes. Conforme a hora ou local em que nos estiverem a ouvir, em bom dia, boa tarde, boa noite. Isto é o resultado, que é muito belíssimo de se verificar, da experiência radiofónica que Joaquim Luís foi acumulando ao longo destes tempos. Não é verdade, 15? Quantos anos? 4 anos e meio. Gente. Lá está no 4. É verdade. Exatamente. Não, isso é um quadrilátero. Pronto, então hoje o programa, já chegamos aos 4 minutos, vamos embora. Foi um gosto. Já chegamos aos 4 minutos, podemos ir embora. Está tudo bem. Por acaso, estamos a gravar já praticamente às 4 horas. Exato. O número 4 diz muita coisa. Não sei bem o que é, mas com certeza que haverá de dizer muita coisa. E eu espero que não fiquem só os primeiros 4 minutos desta emissão. Isso eram 31, não eram 4. Mas 3 mais 1 dá 4, na verdade. Ah, pronto, olha. Bom, não temos 4 tópicos para hoje, mas se estivermos aqui a falar muito, se calhar só vão ser 4. A verdade é que vamos iniciar com um tema que já estava no repertório para a semana anterior, mas como já estávamos uns 40 minutos e ainda ia demorar... Cá está, 40, 4... E a verdade é que, infelizmente, repetiu-se online 4 horas. infelizmente, repetiu-se o cenário e, por isso, o contexto está muito atual. Ontem, atentado na Rússia, São Petersburgo, aparentemente, Estado Islâmico novamente, já depois de, na semana passada, um bocado mais de uma semana, ter, quase duas semanas, ter havido o atentado em Londres, na ponte que a gente sabe. Westminster. Foi o que eu disse. Ainda bem que temos alguém culto neste meio. Eu por acaso ia dizer, mas hoje aqui antecipou-se. Pronto, ainda bem que temos duas pessoas cultas neste meio. É que eu sou geógrafo. Exato. Bom, o que é que eu... Sabe onde é que fica a ponte Westminster? No Rio Tamisa. Nem era preciso tanto, basta dizer que ficava lá no sítio. Que sítio? No sítio dela. Vai-te para o sítio. Ainda bem que temos gente inculta neste mundo e neste programa. The Thames River. Pois. O que é que eu sublinho nestas coisas? Claro que não é, já sabe que se lamenta e tal. O que eu estou a gostar, vejam lá, Joaquim Luís, eu elogiar a humanidade mais uma vez, é a reação das pessoas, dos europeus. Claro que não são todos, mas temos reparado que se reage com flores, com manifestações pacíficas, com lamentar, mas quase sempre em silêncio as mortes, mas responder sempre com... Não vamos responder com perseguições a todos os muçulmanos que estiverem cá no nosso país. Não vamos responder, estou a dizer a maioria das pessoas, do povinho. Não vamos responder com ataques e porradas na rua, porque é bom ver, claro que estes números sou eu que estou a mandar à sorte, mas há 10 mil que se manifestam no dia a seguir ao atentado, silenciosamente e pela paz, e no meio desses 10 mil só há 100 ou 200 que, por eles, partia-se para a vingança e para a violência. E, sinceramente, estou só. Só. No meio da gente toda só. No, sinceramente, pelo menos, publicamente. As pessoas o que se vê. Sim, não sabemos o que vai na mente de cada um. Eu não acredito que em 10 milhões de portugueses só 200 mil é que seja... Reacionário. Pois. Mas tu não podes pegar aí Portugal porque nunca fomos vítima. Estou a dizer, não, onde tem havido ataques. E eu estou satisfeito com isto. Eu gosto de ver a reação das pessoas. Onde há ataques, a França foi considerado o país que pior recebe refugiados. Portanto, mas isso até nem era preciso haver ataques. Bastava só haver imigrantes que os franceses agora já recebem a malta da gente. Voltar a estar fora do contexto que eu estou a dizer, que é a reação aos atentados. Não estou a falar da maneira como se recebe as pessoas de fora. Agora, o que eu estou a querer sublinhar e estou a gostar é que, por exemplo, já não foi na semana passada, foi na outra, vinha no contexto que íamos falar na semana passada, uma manifestação no Reino Unido que houve contra a saída da União Europeia. A frase mais curiosa que se ouvia por lá, pelo menos que eu achei, era: os atentados não nos vão desunir, não nos vão passar a odiar o vizinho de um lado ou não sei o quê. A saída da Europa, sim. Ou seja, as pessoas que continuam, claro que estou a pegar num exemplo, há pessoas que pensam ao contrário, mas há muita gente a responder de uma maneira que eu estou a admirar. Não devia estar, é o normal, para mim, eu também reagi. Devia ser. Mas eu estou a gostar da reação do mais vistas, pelo menos mais vistas, dos europeus aos atentados. Os europeus são um povo pacífico. É sereno. Se eu fosse pelas televisões, nomeadamente, não sei, não estou a falar das suas informações, mas se eu fosse pelas televisões, eu vou-te dizer quantas pessoas é que no Reino Unido queriam a saída do Reino Unido da União Europeia. 10 em 100. Anda à volta disso. Porque... há aquela manipulação, como aliás há agora. Oi, agora o Reino Unido são os bestas. Agora o Reino Unido são... Agora até já veio aí uma notícia. Duas, mãe e filha, agredidas em Londres por falarem português. É o título de uma notícia. E onde é que vem essa notícia? Eu já não lembro no jornal, mas sei que vem no jornal. Destes de diários, notícias, ou bem, Correio da Manhã, ou não sei. Ah, no Correio da Manhã não tem acredito. Não, mas isso é muito... O mal não é do Correio da Manhã. O mal é do jornalismo de modo geral. Nós vemos a TV que é igual, o Expresso também já é igual, o JN que é a mesma coisa. O Notícias ao Minuto, que é um jornal apenas na internet. Última hora. Primeiro-Ministro vai à casa de banho de São Bento. Okay. Última hora. O Benfica empatou 1-1 com o Porto. Última hora. Já não há bilhetes. Eu ia dizer outra coisa, mas já sei o que é. Ainda hoje, não sei se viram falar ou se viram na televisão, o que é. uma velhinha de 90 e tal anos que estava no lar, que foi atacada por um cão e morreu. Numa das televisões, diz que era um carro, um cão mastinho, não sei o quê, arrastado, que não sei o quê. Noutra televisão já era um rapeiro. Aqueles cães mastinhos, aqueles que atacam as pessoas e não sei o quê, numa. Na outra já era um rapeiro, já era um cão vulgar. Qual é que é a verdade? Por isso é que eu digo, noticiários, jornais e a comunicação social tive a infelicidade de lidar muitos anos. Foi a minha profissão. E continua a lidar com a comunicação. Estão aqui dois exemplares, só. E aí é errado. Mas por algum motivo nós estamos na Antena Web e não estamos numa. Sei lá, numa. Às vezes não, também vocês metem água que eu preciso saltar em cima de vocês. Mas, bem, eu dispenso isso. Mas por isso é que o Joaquim também cá está, não é? Porque isto não pode ser feito só da gente fraquinha, não é? Eu sou moderador, tenho de amainar as feras. Ai sim. Também dispenso isso. Vocês são umas feras da rádio, vocês são uma coroa. É lá! Fera da rádio! Atenção, essa é nova, atenção, né? Na área vocabular da Antena Web. A palavra em si tem várias diretrizes. Fera da rádio é mesmo. É conforme nós a queremos utilizar. Eu no fim... Eu já até me sinto, sei lá... Uma fera. Eu nem tenho palavras. Pronto, é fera da rádio. Que grande elogio. São os leões da fera. Mas é mais para ele. Ora bem, aí o Carlos nem falar. E dizer que os leões já não é muito a minha área, não. Eu é mais águias. É, mas. Não, mas é verdade. Por exemplo. Carlos, nós estamos a falar de futebol. Não. Estamos a falar de animais. Estamos a falar de animais. Bem, falar de animais e futebol também é a mesma coisa. Mas, na maior parte dos casos. Mas o que eu ia dizer, e voltando à parte séria, e eu lembro-me de uma coisa que me deixou muito triste, que foi a Euronews. Até a Euronews perdeu a imparcialidade, naquele caso, que foi, mostrou para aí 5 ou 6 pessoas a defender o Brexit e só uma. Aliás, a defender o Remain. E só uma a defender o livro, ou seja, a sair. Só uma, ou seja, quando a gente sabia que não era assim, havia mais ou menos uns 50-50. Então foram buscar 4 ou 5 pessoas de Londres, mais uma da Irlanda do Norte, e foram buscar. Aliás, e uma de, não, foram buscar 4 ou 5 da Escócia, mais uma da Irlanda do Norte e uma de Londres. Ou do País de Gales, ou seja, pessoas que. Ou seja, é aquilo que eu digo, eu não passo muito cartão a essas coisas porque esta União Europeia parece-me mais, aliás, é verdade que as pessoas podem não tratar mal os muçulmanos e podem até ter diminuído isso, mas a verdade é que eu acho que eles estão todos mortinhos por se ver cada um no seu lugar. Ou seja, os europeus conseguirem diplomaticamente mandar embora os muçulmanos. É um bocadinho essa ideia que eu tenho. Ora, passamos de... Eu não sei, isto é uma notícia... É uma mistura de notícia... É notícia, é. Agora, frase. Frase veio de quarta ou quinta-feira. Estava eu a falar com uma pessoa que mora perto de mim. E saiu de uma frase que foi... O futebol está podre. E porquê é que eu trouxe isto? Não é o mundo está podre, Joaquim. O Joaquim já está aqui com gestos a dizer, hã? Eu é que sei. Estou a falar de futebol. Bom, mas você é que está a com o mundo é que está podre. Tá? Eu ainda não cheguei aí, mas chego lá daqui a um bocado. Pois, claro. O futebol está podre. E estava a falar das casinas constantes e de criancices e agora sou eu, agora és tu, agora vou-te meter em tribunal, agora vou vir, depois é esporradas, não sei o quê. E porquê é que eu estou a destacar esta frase, que não é propriamente novidade? É que foi a naturalidade e a sinceridade que eu vi naquele homem que tem 70 e tal anos, que viu o futebol já desde a década, sei lá, 50 e miúdo, não é? 60 depois. Claro que agora há outro nível técnico no futebol e tal, mais organização, mas saiu-lhe aqui um com uma espontaneidade, mas com uma naturalidade e sinceridade, o futebol está podre, que já não liga, não afasta-se, ele e muitos. E pronto, e 4 dias depois, em Rio Tinto, a podridão foi vista na televisão, mais um exemplar. E há quantos anos, há quantos, Isso acontece muitas vezes, só que desta vez há mais câmaras, há mais telemóveis para filmar. Há quanto tempo acontece mas não é... Poxa, exato, e a gente sabe, tu familiares nossos a contar que havia casos piores, era de pontapés, era ir atrás do túnel. Eu digo especificamente nessa terra. Ah, no canal, sim. Mas acho que o homem tem razão, o Marco Gonçalves, dizer que não se lembra. Porque se tivesse ido com a canela, ele lembrava. Sério, nós não somos os joelhos, somos o canelas. Se tivesse ido com a canela, lembrava. Agora, com os joelhos, não se lembra. Eu acho que, é assim, já que não há telemóveis, mas também é verdade que as agressões a árbitros, por exemplo, são um registro que já é feito há mais tempo do que quando há câmaras. Podem não haver câmaras para comprovar certas coisas antigamente, mas já havia os registros. E a verdade é que esse número aumentou, não é? E não obstante, eu acho que as coisas se empolaram mais, porque agora como há mais câmaras, é verdade, é que agora qualquer fenómeno... Eu lembro de um caso que não tem a ver com o futebol, mas para perceberem o que é que eu quero dizer. O José Cid, há 7 anos ou 6, fez uma crítica. Dizem que o pessoal do Nordeste Transmontano eram desdentados e não sei o quê. 6 anos depois, alguém pegou nessa notícia, partilhou, e aquilo não teve eco nenhum. E 6 anos depois, ou seja, no ano passado, em 2015, partilharam aquela notícia, e aquilo teve um eco. Aquilo chegou a ser ameaçado de morte por uma coisa que disse há 5 anos, não, e que ninguém passou o cartão. Na altura da frase, é isso. Exatamente. E 5 anos depois teve, e ele tinha até concertos cancelados para a chave, concertos marcados para a chave, e teve que cancelar. Porque aquilo foi, ou seja, o que é que isto quer dizer? As pessoas depois acabam por se cultivar também estes ódios. E estes ódios vão gerar mais violência. É aquela coisa da violência já é violência, não é? E a verdade é que eu não me lembro de ter... por exemplo, entre Sporting e Fiquei Sporting, não me lembro de ter visto, de ter acompanhado um ano, uma sequência de 2 anos com tanta picardia, com tanta provocação. Já investiga mais. Anos 90 e 80, vai lá ver. A este nível? Sim, sim. Até mais de... Pronto, eu digo, não me lembro, assim. Mais grave. Eu acompanho dos anos 90, 94, 95 para cá. Mas... Sim, Quinzinho, está farto de dar sinal. Eu só ia complementar uma coisa. Eu sou do tempo, dos meus princípios da amadora, de ir ver... Aquilo, não sei se era a segunda ou terceira divisão, era onde jogavam o Estrela da Amadora, coisas. Aqueles clubes assim. E eu digo sinceramente, aquilo era pontapé, todo, né? Aquilo assim. Na bola e na perna, não é? Segunda parte. Ver jogos no Bessa. Feminino. Ou no Rio Ave ganha, sei, sei. Futebol feminino. As mãezinhas e os... ali a insultar e a pegarem-se umas com as outras. Oh, Jesus. Ainda agora foi uma, também não sei que campeonato foi, esse feminino, com coisas pobradas. Foi, eu por acaso já me passou com a situação, mas houve também. Agora, quem vê... Por exemplo, eu tenho lá um polo desportivo onde eu moro e há lá uns domingos e uns sábados que vão lá uns miúdos jogar. Epá, aqueles paizinhos e os treinadores que deviam ser uns educadores das criancinhas, epá, epá, triplo e tal. Epá, dá nesse gajo. Olha, não vais mais longe. O irmão de Jorge, que namorava com a minha mãe. O irmão jogava bola. Ou jogava, que agora foi operado ao joelho, não sei o quê. A mãe, uma ocasião estava a ver, e estava lá a mãe de outro miúdo da equipa adversária. Parte as pernas desse gajo, manda já para a morgue. Exato. Isso é que é o desporto, é tirar cadeiras, espinhos uns aos outros. E eu, já agora para terminar, por essas e por outras, apesar de nos tempos de antigamente não haver estas coisas, como é preciso agora ir à polícia, não sei o que mais, estava, acompanhar as claques e tudo, eu já no meu tempo, quando ia ao futebol, nos jogos grandes, eu não ia. Meter-me naquela vagabunda, naquela coisa, aliás, sem saber o que é que acontecia. Se há polícia agora, por algum motivo é, não é? Claro. É porque, antes era, é porque o que aconteceu antes revelou necessidade de que assim fosse. Claro. Na palavra nova da semana, vou meter-me aqui com o quinzinho. A palavra nova é, dizem os portugueses, sobretudo mulheres e homens também, chofeira. Que vem de onde? É francês. Que é o original. Qual é o original? Como é que se diz? Chauffeur. Chauffeur. Que e quer o, dizer? O aquecedor. Porque os antigamente... É verdade. É verdade, continua, continua. O antigamente, os carros tinham a chauffagem. Então o chauffeur é o que ia ali ao pé da chauffagem. Quer dizer motorista, traduzindo para... Claro, que depois adaptou-se e ficou sabe, a ser motorista. Eu na sexta-feira fui até ao Porto e é incrível como é que... Foste ao Porto? Sim, à rua... Não interessa porquê. Não. É que sítio fica? É no Bolhão, é ali, à beira da rua Fernandes Mas. É rua do Bolhão mesmo. Ele foi vender um peixinho. É rua do Bolhão, é a rua ali. Ele foi vender, ali umas coisas e um peixinho exato, e tal. Ali, exato, foste ao mercado, sim. Fui e vim, e é curioso como numa viagem ao Porto e vinda de autocarro, as coisas que se ouvem que se juntam, ou que se vêm e que se juntam a tópicos aqui para o programa ou para outras coisas. Quem anda de autocarro apanha muito. E eu vi uma senhora a entrar no Cais Gaia, uma senhora já com os seus 60 e tal anos, vamos falar dela aqui um bocado, a dizer, ah, eu falei com o seu chofer, ou seja, ela já houve aqui um das miúdas. Claro. Chofer, que vem de chofer, que é uma palavra francesa que os portugueses meteram em chofer. Ou seja, os anglicismos e francesismos, afinal, não são uma coisa de agora. Já reparou? Não. Há tanto tempo. Pois, se aqui, vamos, Joaquim... vamos por essa ordem. Temos um bife. O Joaquim Pereira, que está a sempre a reclamar com as palavras estrangeiras, como eu estou, mas não é uma coisa de agora, já bife, se quer. Whisky. Sim. Atenção, mas é, quando, por exemplo, stress não está portuguesada. É stress que é o inglês. Não, pois. Quando se diz a palavra na origem dela, ou quando ela já é a portuguesa. Por exemplo, mas quando se diz chofer, tu... chofer não é uma palavra portuguesa. É o francês dito à portuguesa. Como é que tu dizes um bocado de pão com qualquer coisa lá dentro? Uma sanduíche, achá, isso é uma palavra que veio. Que nós adaptamos, a portuguesamos para uma sanduíche. Ah, sandes, sim. Não é? Sim. A língua portuguesa é uma mescla de mil e uma origem. Ah, isso... Em árabes, em celtas. Ah, em... Mas isso é todos os idiomas? Claro. Por exemplo. Idiomas. Portanto, nós não podemos. Já agora, por exemplo, só para meter aqui uma colherada, que eu sei que o Nuno ainda gosta disto. Vocês sabem como é que se diz aquelas as pastas. Isto é mais para os internautas. As pastas do computador, por exemplo. Vocês sabem como é que se diz pasta em romeno? Como é? Folder. De onde é que vem? Sem inglês. Claro. Aí é igual. É igual. Claro, a internet e nessas coisas das informáticas... Internet também se diz internet igual. Exato, hoje, internet é uma palavra em inglês. Os termos todos em inglês. Eu às vezes estou a fazer as minhas palavras cruzadas em português e ela vem dizer que é... Sei lá o que é que aquilo é. Mas só depois, já vem na décadas e já há séculos a isso, adaptação de palavras. Mas isso foi a modernização o chofer. Das técnicas que levou a isso. Por exemplo, epá, qual é a raça portuguesa? Já sabemos que é uma mistura toda. Já, né? Digamos, eu digo mais, a internet é o chofer do adapting. O que é isso? Adaptação. A adaptação. Adapting. Mas lá está, mas o adapting tem ele uma está origem... a mentar. Oh, Luizinho. Eu só estava a meter overnosing. As nossas palavras. Nós temos, então, o árabe está metido cá de todas as maneiras. Alface, malgarabiada, um alarido, todas as palavras começadas por A e L são árabes, tirando as menos outras... Menos o alentejo. Além... Tejo, pois. Não sei se todas são árabes, mas a maior parte sim. 90%. Sim. Então não são e, temos também palavras celtas. Porquê é que aqui no Norte se fala assim? É derivado ao celta. Derivado do celta. Porque... Mas o celta aqui é de Vigo? E o Vigo é de onde? Pois, porque é que se chama Celta? Porque é que se chama Celta? For, também. Os Celtas andam lá. A Galiza, como Portugal, estiveram dominados por Celtas. Mas cá não temos o Celta do Porto. O quê? Se calhar temos, e, eu ia dizer uma coisa, mas não digo. Bom, então passamos a cá não temos o Celta. Ah, hoje agora vocês. Mas Celta. Vocês já agora ouviram. Eu não sei se ouviram uma gafe, ainda por fora, sabe, para falar no futebol. Para mim é o, grande, é o insólito da semana. Vamos em insólito. A propósito das caneladas. E diz o. Já não sei quem que pediu os esclarecimentos. E diz o da. O que estava em direto. Acho que era da TVI. Era da TVI. E já pediu esclarecimentos à Associação do Futebol Clube do Porto. É verdade, é verdade. Futebol do Porto. É verdade. Ora, precisamente, insólito, a mesma senhora, ainda não. Porquê é que o Sporting não muda de nome? Pois, o Sporting é o clube mais português do país e não sei o quê. E tem o nome em inglês. E em inglês. Sim. O Futebol Clube do Porto. Isso é mais uma adaptação do futebol. Por acaso. Que deve ser um ludopédio. Por acaso. A palavra foi Portugal, a palavra foi aportuguesada. O Benfica também é em inglês, sport. É desporto. Achava-se Porto, Lisboa e Benfica. Ludopédio, Clube do Porto. Mas porquê é ludopédio? Pédio, eu percebi. Futebol em português, o futebol é ludopédio. Pois arranjo-te originalíssimos. O Ludo? Sim. Ludo é. É jogo, é distração. Jogo com o pé, pronto, deve ser isso. Pois, por isso é que é uma coisa lúdica. Exato. Ah, era o que eu queria dizer. Que só que o futebol tem praticamente tudo, mas de lúdico. De lúdico já não tem nada. Opa, e se querias um convívio à tua volta, pode ser. Bom, André, insólito, o Carlos Bonaparte ajudou-me. A mesma senhora que disse chofer estava a falar com uma ou com outra senhora que diz. E ela diz assim: "Ah, eles querem lá fazer o hotel, mas eu também lhe digo, se me tiram a casa, matam-me ao Francisquinha, já não sei o nome, também interessa. Está a perceber, a Francisquinha, tiram-me a vida, se me tiram a casa, são 60 e não sei quantos anos ali, desde que nasci. Tiram-me a casa, querem fazer o hotel, mas também, se me derem, eu quero uma vivenda, porque depois tenho direito a escolher, pode ser uma vivenda. Também também lhe digo ao Francisquinha, eu estou mortinha para sair dali, que são 85 escadas para subir e descer, eu estou mortinha para... Como é que, qual é a conclusão disto, além de ser do insólito? Isto foi num espaço para aí de 15 segundos. O portuguesinho queixa-se. Queixa-se? Está mal? Na mesma frase, tiram-lhe a vida se lhe tiram a casa, mas logo a seguir diz que está mortinha para sair dali. E diz logo que se der uma vivenda, se der a escolher, ela escolhe uma vivenda. Então o que é que a mulher quer? Quer reclamar com a vida? Quer falar algo para toda a gente ouvir? À minha frente estavam dois holandeses, estavam a gozar com ela. Mas pronto. Misturado com isto, na mesma viagem, uma recordação muito bela, que é uma referência breve, uma recordação de vista, porque estava a fugir a palavra, uma recordação, uma imagem visual. Muito obrigado. Está a ver que pessoas cultas, o que é que dá a ter neste programa? Eu não disse porque eu sou invisual. Exato. Por isso é que eu não disse. Recordação visual que, no meio de tantas coisas escritas em inglês, espanhol, francês e no meio de tantos estrangeiros e de inovações, vê-se coisas que ainda são do tempo do filme da Canção de Lisboa e afins. Ou neste caso, no Gui Bobó. Numa esquina da Rua Mozinho da Silveira, há lá uma papelaria, fotocopiadora, uma coisa assim, que vira para a direita, como quem vai passar por trás do Palácio da Bolsa e tal, portanto, mas quem é em cima de quem desce. E logo ali de esquina, é mesmo na curva, antes de chegar ao largo... coisa, como é que chama o largo? Infante. A seguir da Rua das Flores, o final da Rua das Flores. Ali, largo do Infante. Pronto. Não estava ali, exato. E ali na esquina... E ele nasceu ali. E ali na esquina tem esse local que parece uma papelaria. O autocarro teve lá parado com o tempo e o que é que eu vi lá dentro que as pessoas passavam e até achavam piada e faziam festinhas? No cimo da fotocopiadora, que tem para aí um metro e tal, um metro e meio de altura, está um gato. Lá dentro. E lá deitado, normal. Estava quentinho. E as pessoas passam e aquilo fez lembrar as coisas de antigamente que ainda acontecem, das pessoas entrarem num sítio para serem atendidas, para tirar serviço, para fazer o serviço, e está um gato lá no meio e ninguém se incomoda até fazer festinhas e é um assunto de conversa. Até um atrativo. Gostei de ver aquilo. Até um atrativo. É isso, é isso. As pessoas não gostam de... Para fechar, o Carlos Alcádio ia falar em futebol, no desporto, e falamos aqui do ludopédio com o Ludo Porto, a partir de agora vai ser assim. Não é normal em mim, nem em nós, analisar uma postura de uma equipa de futebol num jogo de futebol, mas eu vou fazer isto. Porque ficaram na cabeça duas imagens de sábado do Benfica Ludopédio e o Clube do Porto. A mim não me ficou nenhuma porque eu não vi nada. A mim também não. Exato. Por mesmo João. Motivo. Exato. Foi a festa, antes da festa, o Porto empatou, fez um gol com o Maxi e na última meia hora praticamente não atacou. O Benfica ali tem. Casillas, passatempo. Jogador para o lançamento, passatempo. E chegam ao fim e festejam como se fosse uma vitória e pareciam campeões. E foi. Alguns dirigentes, alguns jogadores. E eu pus-me a olhar para aqui e pus-me surpreendido com a postura daquele clube, que é um clube grande. E quer ser campeão. Empatou no rival. Pronto, não perdeu. Mas continua atrás do campeonato. Quando tinha uma oportunidade clara e direta de passar para a frente do campeonato. Passa meia hora a passar tempo. Passando a parte de passar, a repetição do passar. Anda ali meia hora a passar tempo. O guarda-redes, propositadamente, a ver o amarelo, a querer ver o amarelo para passar tempo. Festejam no fim, todos sorridentes, caraças, empatámos no Benfica e continuamos em segundo. Onde é que está a postura? Isto é a postura de um clube pequenino, que fica todo contente de empatar no líder do campeonato. Mas com o tom dela. Mas eu explico-te. A questão aqui é que, ou eu explico-vos, a questão é esta. Há duas semanas, houve mais ou menos a mesma coisa no Porto de Setúbal, e os de Setúbal foram fortemente criticados precisamente por isso. Por um antijogo, ai, já não teve jogo, já foram criticados. Está bem, mas Setúbal, não compara-se o antijogo que o Setúbal fez não, com o Porto fez. Porto não houve nenhuma paragem para ser sem médico ao jogo todo, por exemplo. Não, sim, não tem nada a ver. É coisas que eu... Sim, mas, o jogo todo se teve sem paragem. Sim, mas o que eu quero dizer é que o Porto... também fez um bocadinho, é o jogo normal, o Setúbal exagerou, mas é um bocadinho normal, que é o antijogo normal, mas sim, eu percebo. É, bom. Também fez antijogo. Mas também, também fez algum. Agora, o que eu admirado foi de fazer algum, demorar tempo, sobretudo com as ilhas, e fazerem festa no final, como se fossem campeões. E agora, segundo... Ganharam uma coisa. Era bem feito é que perdessem o campeonato por causa deste empate, que ficassem um ponto na mesma. Não, mas houve, mas é que isso não vai acontecer. Eu não acredito, mesmo, que o Benfica passe em Alvalade. E que interessa? O Porto também não tem jogo, vai ganhar jogos todos. Não vai, se sabe. Vai. Eu acredito vai jogar com o Braga, vai jogar com no Marítimo, não se sabe. Eu acredito que vai ganhar os jogos todos. E mesmo que não ganhe os jogos todos, que empate um... Mas mesmo fica... que isso aconteça, fica em igualdade com o Benfica e é os golos que vão mandar e o Benfica tem um lado. Não interessa. Um gol a menos por enquanto. Olha, sabes o que é que eu digo? Mas mesmo que... prognósticos. Mesmo que isso aconteça... Só quando acabar o campeonato. Está a jogar diretamente... Está já contra a equipa que está, a única equipa que está à frente dele e fica contente com um empate e festeja como se fossem campeões. Como qualquer equipa pequena. Exato. Isso é uma postura de uma equipa pequena. Mas isso, eu concordo com isso, porque é isso que eu tenho que ver o futebol do Porto. Não o do pé de ponto. Agora o LPCP é assim que eu vejo. Agora, uma equipa pequena. Como ela é uma à parte. Eu, como disse, não vi nada. Mas ouvi. Ouvi assim umas coisas a dizer que quem fez o empate foi o Casillas que defendeu tudo e mais alguma coisa. Não, mas eu não estou a falar disso porque quando foi aqui no Dragão o Porto foi 3 vezes melhor que o Benfica e merecia claramente ganhar e o Benfica para todos os 91 minutos. Isso não é o que está em causa. Neste jogo o Benfica merecia ganhar, claro, e no outro merecia o Porto. Agora é postura. Eu sinceramente fiquei surpreendido. Mas parecia que era o Rio Ave que estava a empatar na Luz e já não tinha divisão. É por... Mas o Rio Ave é uma... É um clube grande, claro. Como é que o Rio Ave ganhou essa? Maior que o Porto. O Rio Ave ganhou no Bessa. Marcou um gol e o Boa Vista não. Ah, foi roubalheira. Foi. É efemérides ou vamos embora? É isso que eu tenho a dizer. Temos efemérides, senhor, para fechar o programa. Eu não tenho hoje. Só tenho hoje ontem porque já tinha muitas. Muito bem, então vamos ao dia 3 de Abril e recordar o que aconteceu nesse dia e nesse mês, mas noutros anos. Nisto, quando o Joaquim Pereira... Ah, está aqui. Encontrar a situação. Ora faz favor. Portanto, fiz ontem, 3 de 4... 120 anos. Sabes fazer contas? Então, 1897. Em 1897, não é que segundo tu dizes que eu estou com os óculos... Os óricos. Morre o compositor Johannes Brahms, expoente de romantismo tardio, com 63 anos. Em 1991, morreu com o grande escritor britânico. Isto, grande, o grande é o Quinzinho que está a acrescentar. Porque eu li muitas obras dele. Britânico, Graham Greene, com 86 anos. Eu pensei que ele tinha já morrido há mais tempo, mas com esta idade está certo. E em 1994 morreu o professor universitário, filósofo e ensaísta português Agostinho da Silva, com 88 anos. Hoje havia funerais. Ah, bem, hoje não, ontem. E eu hoje tinha mais coisas, mas como já tinha estas. Já chega. Já chega. Estás a ver que já estava ali e eu comecei 4 ou 4. A escrever. É o 4, é o 4, sempre presente. Ora bem, vamos a 44 garinas. Despedimos-nos com estima dos estimados e voltaremos na próxima semana se nenhum de nós morrer. Já está fechado. Vai fechar a porta. Vamos fechar agora. Então, também da minha parte, todos obrigado. E não foram assim. Obrigados, mas olha, é o que há. Pela atenção, gratos. E isso. Até logo, e viva o Guimarães. Exatamente. E que amanhã ganhe os Chaves. É hoje. Qualquer. Eu sei, mas eu quero que ganhe amanhã os Chaves. Ah, com quem é o Chaves? Em Andebon deve jogar com alguém, o Júnior. É provável. O Chaves é hoje, com o Guimarães. Ora bom, foi um gosto. Igualmente. Lá está outra palavra.